mágica violenta das cores tinge a velocidade terrível da queda. Agora 11h54, nós encerramos com Lulu Santos, Tudo Azul, mas ainda tem um que de vinil aqui, depois é conversa com o povo. Faltando 5 minutos para o meio-dia, logo mais tem Chico de Assis. Retirando. rasgado do coração. Tudo azul, todo mundo nu. No Brasil, sol de norte a sul. Tudo bem, tudo zen, meu bem. Tudo sem fosse direção. Nós somos muitos, não somos fracos. Somos sozinhos nessa multidão. Nós somos só um coração sangrando pelo sonho de viver. Eu nunca fui o rei do baião. Não sei fazer chuva. Tudo azul, Lulu Santos. Então encerramos com Kid Vinil e a música Comeu, que é uma música do Caetano Veloso. Para você, tudo de melhor. Dê um beijo e faça uma oração para sua mãe. Feliz Dia das Mães. Domingo é dia. 2 minutos para o meio-dia. Apresentou com muito prazer o Show da Família. Este é o Show da Nossa Família. ZYV 477. Rádio Cultura FM, Poços de Caldas, 89,5 MHz. A Rádio do Povo, em FM estéreo. Cultura FM, seu amor eterno. Homenagem da Cultura a todas as mães brasileiras. Mãe, pra ti conjugo o verbo amar. Oh, Ouvir a cultura é bom demais. Vem aí mais um programa no padrão de qualidade especial Super Cultura. Alcoa Poços informa. Hoje nós teremos uma temperatura máxima de 23 graus, uma mínima de 13, aqui pelo Planalto de Poços de Caldas. Informação da Alcoa Poços para você. Na Alcoa Poços de Caldas, as mulheres encontram muitas oportunidades de desenvolvimento de carreira, além de espaços abertos e seguros para expressarem a sua voz. O Grupo de Inclusão Rede de Mulheres da Alcoa é um exemplo do nosso compromisso com a representatividade feminina. Curta Alcoa Poços de Caldas no Facebook e fique por dentro das nossas iniciativas. Começa agora o programa de maior audiência em Poços de Caldas e região. Conversa com o povo. Aqui, o ouvinte fica sabendo de tudo. Você pode participar, reivindicar e reclamar. Você tem o microfone da cultura para falar. A Conversa com o Povo é um programa feito para lhe dar a oportunidade de se manifestar. Conversa com o Povo. Mais um serviço de utilidade pública da sua Rádio Cultura. A Rádio Cultura tem opinião. E com vocês, o repórter Chico de Assis. Olá, gente amiga da cultura, aqui estamos nós. Eu, mais uma vez, cumprimentando você com a mesma satisfação de sempre. Hoje nós estamos vivendo este dia 9 de maio de 2025. Estamos na sexta-feira. E graças a Deus que é sexta-feira. Principalmente uma data que marca uma presença extraordinária para nós que somos e que acreditamos no nosso ser superior, no nosso Jesus, no nosso mandatário e José e Maria ao nosso lado. Habemus Papam, João, isto é, Leão 14, está presente nos nossos corações. Ao discursar, ele falou em construir pontes, fazendo exatamente aquilo que já havia dito o Papa Francisco, por causa da presença do presidente dos Estados Unidos, que quer construir os muros de todo jeito. Papa Francisco falou disso antes de morrer. E agora, Leão XIV faz também a mesma alusão a um fato importante para nós vermos o mundo abraçado. O mundo não pode viver de pessoas que tomam atitudes para prejudicar pessoas. O certo é que a fumaça branca que saiu do chaminé no topo da Capela Sistina, no Vaticano, às 13 horas e 10 minutos, esperaram até terminar o programa para depois apresentar o novo Papa. Nesta quinta-feira, ontem, indicou a eleição do sucessor de Papa Francisco, o cardeal Robert Prevost, que escolheu o nome de Leão XIV. 133 cardeais deram o mais alto cargo da Igreja Católica para o americano. O Papa tem 69 anos, um norte-americano que passou grande parte da sua vida e sua carreira como missionário no Peru, chamado de o cardeal de duas nacionalidades. Depois de conseguir a cidadania do país latino-americano em 2015, nomeado cardeal pelo Papa Francisco em 2023, ele deu poucas entrevistas à mídia e raramente falava em público. Originário de Chicago, o novo Papa atraiu o interesse dos seus pares por causa do seu estilo tranquilo e de apoio ao papado de 12 anos de Francisco, especialmente pelo seu compromisso da questão social. Então nós vamos ter este novo Papa. Nós temos que destacar que o Papa Leão XIV, em sua primeira homilia pública, fez um apelo direto de autenticidade da fé cristã. Reunido com seus cardeais na Capela Sistina, o novo Papa convidou os fiéis a refletirem sobre a identidade de Jesus e o papel da Igreja Católica em um mundo marcado pela indiferença espiritual. A celebração aconteceu na manhã de hoje, com transmissão ao vivo pelo Vaticano. Visivelmente comovido, o Papa fechou os olhos por um breve instante no início da missa, que se dirigiu através da televisão para todo o povo. Coisa linda, coisa bonita, coisa que a gente deve acreditar. Nós temos que ter amor no coração e, ao termos uma alegria de ter um Papa, uma alegria de ter um comandante na nossa Igreja, temos que ter certeza absoluta em dias melhores, principalmente quando se escolhe um homem como este que foi escolhido, que é exatamente a mesma maneira, a mesma cabeça, o mesmo pensamento do padre, na época, argentino, lá mesmo na Argentina, Francisco. Simples, porque viveu no Peru tanto tempo fazendo a pregação, e mais do que isso, tendo uma vida voltada para Deus, ele está, com certeza, para ser um homem representativo aqui do próprio Papa Francisco. E eu acredito nisso e acredito exatamente num futuro promissor da Igreja Católica, que precisa cada vez mais reunir os seus devotos, reunir os seus pastores, reunir a sua comunidade, principalmente os mais pobres, e dar a eles o talento que eles precisam para continuar vivendo. Chico de Assis falou da palavra. Agora eu falo que tem umas notícias aqui, que são outras, abordando, por exemplo, um caso acontecido de um PM que matou a mulher e atira na filha em uma clínica de estética. Coisa de louco ter acontecido desse tipo de acidente. Por isso que os noticiários policiais dão grande audiência. Por isso que nós temos 6 horas da tarde, 5 horas da tarde, 4 horas da tarde, 3 horas da tarde, todas as televisões mostrando os crimes. Por quê? Porque tem muito crime para ser mostrado. Daí, o povo gosta de notícia ruim, né? E fica vendo. E é o que eles querem fazer. Dorival Júnior tem problemas para escalar o Corinthians, definir a equipe para o jogo contra o Mirassol no fim de semana. Enquanto isso, Fernando Diniz é anunciado como novo treinador do Vasco. Azar dele, né? Dirigir o Vasco não é fácil, não. Jogadores do Flamengo sofreram uma tentativa de assalto. Para você ter ideia, o goleiro do Flamengo teve o seu carro baleado. Ainda bem que era um carro protegido, blindado. Jogadores do elenco do Flamengo que voltaram da viagem após empatar por 1-1 com o Central de Córdoba na Argentina pela Copa Libertadores, sofreram tentativa de assalto após desembarcarem da delegação no Rio de Janeiro ainda durante a madrugada. O carro do goleiro Rossi, que é blindado, foi atingido por 4 tiros. Ninguém se feriu e até ontem ninguém havia sido preso. O certo é que precisa acabar com esse negócio aí, porque senão vira costume. O time perde, o jogador já está sendo acusado e já querem matar o jogador. Não é assim, não. Futebol não foi criado para isso. Futebol foi criado para ter a oportunidade de dar uma distração para todos nós. Respeito é bom, todo mundo gosta e a torcida precisa também respeitar. Ah, mas eles não jogam nada. E aí? E aí não é problema da torcida sair atirando aí feito louco, não. Isso aí não dá certo, gente. Parar com essas coisas. Bom, já falei que o telefone do povo está às suas ordens? Não falei. Vamos lá, então. Aqui a sua reclamação é levada a sério. Disque 3722-1163. Ligue pra gente e faça valer os seus direitos. 3722-1163. Este é o telefone do povo. Você também pode participar da conversa com o povo pela internet. Envie sua pergunta, comentário ou reivindicação. E-mail rcpocos@gmail.com ou no nosso Facebook, Rádio Cultura. E você também pode participar pelo WhatsApp do povo, 999716694. Repita, 999716694. É isso aí, então ligue para a Rádio Cultura, participe conosco, será um prazer receber o seu telefonema. Você pode participar através do telefone do Xereta, que é o 35999716694 ou 3722-1163, que está às suas ordens. Então eu vou dar uma hora certa, certíssima, são 12h14, meio-dia mais 14 minutos. Esta hora certa é especialíssima para os nossos amigos da Clínica Enidor. A Clínica Enidor surgiu para dar uma vida melhor para você. Então preste atenção neste anúncio. Clínica Enidor. Você que sofre com dor crônica vai encontrar um médico da dor. O especialista médico da dor vai realizar uma avaliação detalhada, investigando a causa e tratamentos. Quando apropriado, pode realizar procedimentos com bloqueio e infiltração, além de uma abordagem especializada. Clínica Enidor. Você que sofre com dores sabe da importância de consultar um médico da dor. Na Clínica Enidor, você vai encontrar ajuda para aliviar o sofrimento. Clínica Enidor, com o médico da dor, Dr. Tássio Dias. Tratamento de dor, avaliações pré-operatórias e anestesia. Edifício Unique, Avenida Gentil Messias, 240, sala 115. Clínica Enidor. Telefone WhatsApp 3713-1147. 3713-1147. Vá ao Vila Sul Supermercado e compre bem. O Vila Sul tem ofertas para todos vocês. O Vila Sul preparou para esta sexta-feira as seguintes ofertas. Confira. Paleta reserva moída quilo R$37,90. Batata palito pré-frita bem batata 400 gramas R$8,19. Macarrão instantâneo Nissin Miojo sabor carne 80 gramas R$4,07. Batata palha extra fina York 100 gramas R$7,49. Vila Sul, excelência em qualidade e atendimento. A GEMAF tem um programa muito bom para colocar aí e a sua empresa vai funcionar muito melhor. Você vai ver. Peça um consultor da GEMAF. A GEMAF proporciona soluções de gestão empresarial por meio de sistemas e consultoria para organizar e estimular toda a rentabilidade. GEMAF, a solução completa das áreas de tecnologia, da informação e consultoria. Cada empresa tem uma necessidade particular e a GEMAF oferece soluções de acordo com o interesse de cada uma. A GEMAF comemora 34 anos de relacionamento com seus clientes. GEMAF, Rua Nico Duarte, 168. Essa questão de saúde aqui é preocupante. O Brasil teve uma morte por AVC a cada 7 minutos neste ano. Não é uma loucura? Até o dia 5 de abril, o quadro causou 18.724 óbitos no nosso país. O quadro pode causar 10 milhões de óbitos por ano até 2050. Dados de 2020 indicam que 86% das mortes por AVC naquele ano ocorreram nessas nações que, no mundo inteiro, passam por problemas de saúde. muito séria essa questão e a gente precisa estar atento. O Hospital Santa Lúcia aqui em Poços de Caldas presta um serviço notável neste sentido. É um hospital referência para esta região, para o Brasil inteiro, e que a gente fica muito satisfeito de ter aqui. Parabéns ao doutor Aum, que é uma figura que trabalha dia e noite, noite e dia. Vamos falar agora da Floramar, que transporta você com segurança, tranquilidade e conforto. Você sabia que no transporte coletivo em Poços, você tem um bilhete único e pode fazer duas viagens pagando apenas uma passagem? Com o cartão Bilhetagem Eletrônica das Mãos, ao utilizar uma segunda linha para chegar até o seu destino, você não paga a passagem com integração em até 90 minutos, tanto na ida quanto na volta. Se você, por exemplo, está na Zona Sul e quer ir até ao shopping na Zona Oeste, você pega um ônibus do seu bairro até a Estação Central pagando uma passagem. E da Estação Central até o shopping, não paga a segunda passagem. O mesmo acontece no retorno. Você paga a passagem do shopping até a Estação Central e não paga a segunda passagem até o seu bairro. Bilhete único. Economia em suas mãos. Floramar, de portas abertas para o futuro. A Unimed tem o plano de saúde que você precisa e sua família também. Pense nisso, adquira um plano de saúde da Unimed. Toda mãe é única, é fonte de carinho, cuidado e proteção. Cada uma do seu jeito. Mães plurais, donas de um amor singular. Feliz Dia das Mães. Uma homenagem da Unimed a quem de diferentes formas nos inspira todos os dias. Onde tem amor, tem presença que transforma. Domingo é Dia das Mães. O Dia das Mães, a data é comemorada no nosso país sempre no segundo domingo de maio. Por isso que a gente diz que maio é mês das mães, das noivas. Eu, por exemplo, me casei no mês de maio e vim passar a minha lua de mel em Poços de Caldas. Tá bom, o que mais? O evento foi criado oficialmente o Dia das Mães em 1932 por decreto do então presidente Getúlio Vargas, que numa época da ditadura que ele fez muita coisa pelo país. Muita coisa mesmo. Criou neste país tudo aquilo que precisava ser criado, porque o país não tinha certas leis e Getúlio conseguiu fazer muitas leis. E este dia, então, é dedicado a homenagear a figura materna, a nossa mãezinha tão querida, não é verdade? E eu espero que você tenha a sua mãezinha no seu coração. Porque muitos de nós já perdemos as nossas mães. Mas perdemos a figura física, porque ela não vai deixar de estar sempre na nossa mente, na nossa cabeça, na nossa memória. No Brasil e nos Estados Unidos, o Dia das Mães é a segunda maior data melhor para o comércio vender. É, virou um comércio o Dia das Mães. E é a segunda porque vem depois do Natal, para as vendas se concretizarem. Comemore o Dia das Mães. Você não precisa dar presente caro para sua mãe, não. Uma rosa, uma flor, ou mesmo um beijo, um abraço bem apertado na sua mãezinha querida. Você está na Cultura, a Rádio do Povo. A Cultura tem 91 anos no ar. A Rádio Cultura, com certeza, nós fazemos parte da história de Poços de Caldas. Se estivesse vivo, faria aniversário Alfredo da Rocha Viana Filho, conhecido como Pixinguinha, compositor, arranjador, maestro, professor, flautista, saxofonista, Pixinguinha compôs música popular principalmente dentro do gênero musical conhecido como choro. Ele compôs dezenas de choros, inclusive algumas das obras mais conhecidas do gênero, mas a sua obra é larga, abrangendo quase todos os gêneros mais populares da nossa época. Também foi um dos primeiros músicos e compositores brasileiros a tirar proveito da tecnologia da transmissão de rádio e gravação em estúdio. Bom, apresentarmos aqui o Pixinguinha, a música é Carinhoso. Meu coração quando te ver do Pixinguinha, sabe quem cantou? Não sabe. Orlando Silva, o cantor das multidões. Esse era o slogan do Orlando Silva na época, onde para cantar não era fácil, não. Tinha que saber cantar. Vamos falar da Drogaria São Domingos, onde você vai e compra bem o seu genérico de confiança para o precinho bem baixinho. Tá procurando por farmácia? Encontre tudo o que você precisa na Drogaria São Domingos. Medicamentos, perfumaria e entregas em domicílio. Avenida Francisco Salles, 272. Drogaria é São Domingos. Peça seu medicamento pelo telefone WhatsApp ou venha na nossa loja. Telefone WhatsApp Drogaria São Domingos, 99191-0010. 99191-0010. Pois é, falaram tanto. Na Ótica Precisão você vai e encontra o melhor óculos. Na Ótica Precisão você tem qualidade acima de tudo. Comprando seus óculos nas Óticas Precisão, você garante alta tecnologia a serviço da sua visão, atendimento humanizado, personalização para cuidar dos seus olhos, ambientes planejados para o seu conforto, lentes e armações nacionais e importadas. Tudo nas Óticas Precisão é pensado para proporcionar uma experiência acolhedora e agradável. Recebemos você com um sorriso, com um cafezinho, com um aroma gostoso e ambiente climatizado, porque mais que vender, nós cuidamos dos seus olhos. Em Poços de Caldas, em dois endereços, Rua Rio Grande do Sul e Rua Prefeito Chagas. Em Campestre, Coronel José Custódio. Em Caldas, na Praça Paiva de Oliveira. Em Botelhos, novo endereço, Avenida Major Antônio Alberto Fernandes, em frente ao Museu do Café. Que desta vez a morena foi embora. Disseram que ela era maioral. Olha, tem uma notícia aqui que eu leio com preocupação e também com desprezo até. Porque se fosse entregue para uma instituição que não desse tanta facilidade para os nossos governantes, para as nossas autoridades usarem ela de acordo com o que eles querem, e tudo de graça, porque senador, deputado, governador, enfim... todas as nossas autoridades, Superior Tribunal Federal, ninguém paga correio. Daí você pega uma notícia que diz assim: os Correios fecharam o ano de 24 com um prejuízo bilionário de 2,6 bilhões, segundo os demonstrativos das notícias e publicações do Diário Oficial da União. É o primeiro resultado negativo desta magnitude, quer dizer, uma importância altíssima de 2,6 bilhões desde 2016. É um salto muito grande comparado aos rombos de 597 milhões registrados no ano anterior, isso é, em 2023. Então é uma loucura isto aqui, porque todos querem mamar também nos Correios. E vocês fizeram um levantamento lá, vai ver também, roubo com certeza. Além daquilo que é feito de graça, de grátis, como dizia o Bussunga, não sei lá. Coitadinho, até já foi. Tá com Deus. A mineração Corimbaba trabalha bem há muitos anos, ela é uma empresa cidadã. Mineração Corimbaba desenvolve em todas as suas operações um sistema de gestão da qualidade e comprometimento com o equilíbrio. A mineração Corimbaba possui como valores fundamentais o respeito ao meio ambiente, desenvolvendo suas atividades de forma sustentável por meio do uso consciente de recursos naturais e medidas que visam reduzir danos dos impactos ambientais de suas operações. Mineração é Corimbaba. Compromisso com você. O Plano São Luís dá a tranquilidade que você precisa nas horas mais difíceis da sua vida. Pessoal. O Plano Funerário São Luís é de Poços e possui uma longa história na nossa cidade. Segurança e cuidado para você e sua família, com opções acessíveis. Plano Funerário São Luís, confiança e apoio para todos os momentos. 5 benefícios, rede de descontos para farmácias, médicos, dentistas, carro de apoio para levar e buscar em consultas ou fisioterapia. E para convalescentes, cadeira de rodas, cadeira de banho. Assistência funerária que define toda a parte burocrática. E atenção, plano com jazigo incluso no cemitério parque. Plano Funerário São Luís oferece serviço de cremação. Descubra um mundo de vantagens. Plano Funerário São Luís. Esse é de Poços, esse eu confio. Telefone WhatsApp 3042 2480. E atenção, somente nesta semana, em comemoração ao Dia das Mães, quem aderir ao Plano Funerário São Luís ganhará um lindo buquê de flores. Plano Funerário São Luís. Esse é de Poços, esse eu confio. Vá ao Vila Sul Supermercado e compre bem. O Vila Sul tem ofertas para todos vocês. O Vila Sul preparou para esta sexta-feira as seguintes ofertas. Confira. Açúcar Cristal Monte Alegre, pacote de 5 quilos, R$16,89. Sabonete Lux Suave Buquê de Jasmim Branco, 85 gramas, R$1,89. Filezinho de peito de frango Sadia, embalagem Zip de 1 quilo, R$19,99. Bebida Lacta Quatazinho, vitamina 200 ml, R$0,79. Vila Sul, excelência em qualidade e atendimento. E agora? Agora nós vamos para o nosso giro de notícias, giro de informações. Daqui a pouco nós vamos ouvir a voz do povo. Agora você fica com as notícias atuais. Quero colocar também o Carlos Lira. Nós colocamos, não tem problema, Flavinha.